Alô, 3605, confirma a posição 7. 3605, posição 7, confirma. Salvador, WebJet 6747, estando gate 03 para pushback e acionamento. Quem está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, pushback e acionamento, WebJet 6747. na Transinstalador, Chiné 6224, com a Victor, boa noite. Na 6224, sem identificação, deixa parar 12 mil pés, o altímetro 1012, chegar na mão. Quente, chegada a mão, descendo para 2012, no ajuste do Chiné 6224. Objeto 6747 com 137, 3 horas e 45, Galeão para táxi. Autorizado até o ponto de espera da 10, chamou para decolar. Autorizado até o ponto de espera da 10, Objeto 6747. Torre Salvador, boa noite, Azul 4209, transformação Victor, está na posição 8. Autorização de tráfego com fins 360. Ok, tá pronto a cópia? Afirmo. Autorizado, 360 com fins na Pesulu 16, decola da 10 curva direita, saída é a da El, Leda e depois voa Bridge, aciona 5402 e o controle 1935. Autorizado com fins 360, via Pesulu 16, decola da 10 curva direita, saída da El após Leda Bridge. 5402 no transponder, controle de Salvador 1935, azul 4209. Está correto, chão para acionar. Camarada. Torre Salvador, objeto 6747, ponto de espera da 10, pronto. Está livre e alinhar e decolar, 100 graus, 109, 6746. Livre e alinhar e decolar, objeto 6747. 747, decola os 42, controle 1935. 1935, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Webjet 6747, está passando 1500 pés na subida Arbor. Web 6747, contato radar na decolagem, submantém 340, sai da Arbor. Submantém 340, Web 6747. 3, zona 3. Chame 186. 6. 6, zona 6. Confirme. 63, zona 3, bota o fono, puxa para estacionamento. Está autorizado, chame táxi. Botará para o táxi, 6163. Sete quatro sete, chame Recife 1260-0288. Grato. Puxando em 6224. Escuta, 6224. Estabilizado? Estabilizado, 6224. Estou em 18, 62. 18, 62, grato, boa noite. Dois Salvador, boa noite, Chiné 6224, final 10. Os quatro check train de livre pouso, vento 100 graus, 109. Ciente, reportará trem travado, livre pouso 6224. Torre Salvador Azul 4209, está na posição 8, pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi 4209. Fechado travado 6224. Dois quatro livre pouso, 100 graus, 109. Livre pouso 6224. Portugal 019ers, qual que é a identificação? Descende, mantém level 040, cleared on bound for arrival. Qual que é a identificação? Estacionar 6303, está com 149 POB, alterna Galeão, autonomia de 4 horas. O 3 está livre, o táxi, confirma o seu POB? 149. até o ponto de espera e chame pronto para decolar. Tá, o livre ponto de espera, reportará quando pronto para decolar, 6343. Torre Salvador Azul 4209, POB 82, Lanterna Galeão, autonomia 0320 para 20 táxi. Sali do táxi, até o ponto de espera, via Pátio e Índia, chame pronto a decolagem. Sali táxi, via Pátio e Índia, chama pronto a decolagem, ponto de espera da Mazena, Azul 4209. Comeador 24, solo ao 55, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa antes da Juliette na sua escuta, 6224. Pronto, Oceané 63, uma 3. Oceané 63, uma 3. A linha de decolar, 100 graus, 109, 63, 13. A linha decola, 63, 13. C224 vai ingressar à esquerda, Juliette, portão 1, observando o deslocamento da WebJet que está.